398, solo 59, libera e direita, solo 219. 219, libera e direita. Ao alinhar livre de decolagem, vento 120 graus, 9 nós. Livre de decolagem, boa noite, 68. Dan 3398, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette para o 62, Dan 3398. Aero Brasil 84, Red Copy. Aero Brasil 84. Clear from Salvador, Sierra Bravo, Sierra Victor to Lima Echo, Mike Delta, via DCT Alpha Romeo Uniform, then DCT Orago Position, Oscar Romeo Alpha, Golf Oscar, then Upper Zulu 17, then Recife, and then as filed, as flight plan route. Flight level 350, Puka Departure, Alpha Romeo Uniform Transition. Departure runway 10 after departure left turn, squawk code 5073 and departure control frequency 119.80. 00 controle 1198. 98, bom, 88. Operadista do Malice, Maeco Marieta, Daya Alfa Romeo Uniform, Ben Orago, Oscar Romeo Alfa. Oscar, Abel 017, Recife, then Anti Jacob. That is flying for the 350, the bus of Puka, transition Aru, and after takeoff, the strong, the 5073, the bus is Ele 15, Brua do Serra, Vitor 3B, para o RW da BR, passando 2224. Go 1868, contato radar, CW Puka, suba para o 230. Ok, Ok, POCA 230, poderia coordenar o 210, o Boeing 868, gentileza? 210, é autorizado, suba o 868 direto a Aracaju da presente. Ok, 210 autorizado, Aracaju da presente, gol 868. Papa Tango Romeu Vitor Hotel, chama-se para Recife, apresente com 26, eles são 85. Europa 084, we are ready to take. Europa 084, you are clear to taxi to holding point runway 10 via India and Alpha. Bear Cold Tower, 18-95, no trim to 71015. 1868, chame Centro Recife, na frequência 1685, alterna Aracaju 1203. Aracaju 1-2-0-3-5, bom 8-0. 1-2-0-3-0, Aracaju, bom voo. 2-0-3-0. Salvador Tower, 1-8, Europa, 0-8-4, hold the point, runway 1-0, full ready for departure. America 0, correction, Europa 084, clear line of entry, cop runway 10, wind is 120 degrees 7 knots. Europa 084, Burnett 11, contact Nova Salvador, departure control 119.8. 118, Europa 084, thank you, bye-bye. Sur 18 Europa 084, we are flying Puka departure. Europa 084, radio contact climbing, same foot level 350, Puka departure. Puka departure, climb for level 350, Europa 084. Boa noite, CF3891, voe para o Victor 367, para o RNAVE da pista 10, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 5. 3567, para o RNAVE da 1-0, descendo para 4 mil pés, 3-2-9-3-6. Puxando 2224, complete RNAVE, chame torre 1895. 2895, bom trabalho. Boa. Salvador, muito boa noite, passagem 2224 a 2 milhas do 372. Passagem 2224, pouso autorizado no 0, vento no 30 graus, 71. Ok, livre pouso a 10, confirmando ajuste 1015. Europa 084. Yes. MTN to proceed direct to Aru Alfa Romeo Uniform. MTN for departure and call now on frequency 12685. Okay, we maintain the Puka departure and receive 126.85 Europa 084. 180. 14, solo aos 19, direito no 21.9. Direito no 219, uma boa noite e bom final de semana para todos. Salvador, o passarelo 22224. Passarelo 2224, Alfa Quilo Parte 3, 1 no Romeu, a posição. Ingresso na taxa Quilo, Parte 3, 1 no Romeu, passarelo. Salvador, boa noite, eu posso igual 24. Por onde siga? Por gentileza, confirma a saída que podemos esperar. Para Lisboa? Afirmativo. Você poderia confirmar a primeira aerovia? É, via inicial por Aru, Caju, depois direto ao Arago. Provável será Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. Muito obrigado. Portugal 24. Boa noite, obrigado. De nada. No desça para 2.500 pés, desvio chono 0.15, cruzada final R9, pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2.515, reporte será estabilizado, sinal da R9, etan 3.29. 372, boa noite, aciona a identificação da presente Vânia Prado Serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés, justo no 015 em Salvador. Afirmativa, ajuste 1015. Então, 3291 já na final RNAV. Ah, afirmativo, estabilizar 3291. Durante a final do procedimento RNAV, chame torre 98, decimal 95. 1895, uma boa noite, então 3291. Beijo, até mais. Torre Salvador, 3291, estabilizado, final da RNAV da 10, visual. Então 3891, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 5 nós. Autorizado, pouso na densa 3291. Navio no solo 35, libera a direita, solo no 219. Direito com solo, 3, 8, 9. Bom, no 72 autorizado a final do procedimento RNAV, reporte na final. Autorizado RNAV no zero, chama na final. Alô, Salvador, 3, 8, 9, está no paragem. 3891 no Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 3891. 72 já na final do procedimento terminado. Acabou de entrar. No 72, completa a final do procedimento, chama a torre, frequência 118.95. 118.95, a torre, boa noite, 11.72. Boa noite, bom pouso. Obrigado. Salvador, uma boa noite, gol 1172, 2 milhas por Serra Vitor 372. 1172, pouso autorizado, vento no 30 graus, 1219. Livre, pouso no zero. No 72, Palocco 48, direito no 219. Manda direito no 219, 192. Salvador, boa noite, bom, 1972, lembrando. Bom, 1972, Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, portão 09. Ground, boa noite novamente. FTL 024 Heavy, BF Information Charlie, request 80 sequence. Portugal 024, ready to copy? Ready to copy, go ahead. Pier to Lisboa, flight level 330, conform flight plan route, book a departure, depart transition, after departure left turn, call code is 5075, of the departure control 119 at this moment.